Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a mais um Café Brasil. Este programinha nasceu para trazer um pouquinho, mas só um pouquinho de inteligência para o seu radinho. Vamos começar com A Canção da Vida, de Mário Quintana, hein? A vida é louca, a vida é uma sarabanda, é um currupio. A vida múltipla dá-se as mãos como um bando de raparigas em flor e está cantando em torno a ti. Como eu sou bela, amor. Entra em mim como em uma tela de Renoir. Enquanto é primavera, enquanto o mundo não poluir o azul do ar. Não vás ficar, não vás ficar aí, como um salso chorando na beira do rio. Como a vida é bela, como a vida é louca. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Não quero. E já que estamos com Mário Quintana, vamos no embalo com sua A Idade de Ser Feliz. Existe somente uma idade para a gente ser feliz? Somente uma época na vida de cada pessoa em que é possível sonhar e fazer planos e ter energia bastante para realizá-los a despeito de todas as dificuldades e obstáculos. Uma só idade para a gente se encantar com a vida e viver apaixonadamente e desfrutar tudo com toda a intensidade, sem medo nem culpa de sentir prazer. Fase dourada, em que a gente pode criar e recriar a vida à nossa própria imagem e semelhança, e vestir-se com todas as cores, e experimentar todos os sabores, e entregar-se a todos os amores, sem preconceito nem pudor. Tempo de entusiasmo e coragem, em que todo desafio é mais um convite à luta que a gente enfrenta, com toda a disposição de tentar algo novo, de novo e de novo, e quantas vezes for preciso. Essa idade tão fugaz na vida da gente chama-se presente e tem a duração do instante que passa. Você já ouviu falar no Pasquim? O Pasquim foi um jornal semanal publicado entre 1968 e 1991 que causou um grande impacto na cultura brasileira. De uma tiragem inicial de 20 mil exemplares, que a princípio parecia exagerada, o semanário atingiu mais de 200 mil em seu auge em meados dos anos 70. Tornou-se um dos maiores fenômenos do mercado editorial brasileiro. A princípio, uma publicação comportamental que falava sobre sexo, drogas, feminismo e divórcio, entre outros, o Pasquim foi se tornando mais politizado à medida que aumentava a repressão da ditadura, principalmente após a promulgação do repressivo ato institucional número 5, o AI-5. O Pasquim passou então a ser o porta-voz da indignação social brasileira. Além de um grupo fixo de jornalistas, a publicação contava com a colaboração de nomes como Enfio, Paulo Francis, Ivan Lessa, Carlos Leonan e Sérgio Augusto, e também dos colaboradores eventuais Rui Castro e Fausto Wolff. Em novembro de 1970, a redação inteira do Pasquim foi presa depois que o jornal publicou uma sátira ao célebre quadro de Dom Pedro I às margens do Ipiranga. Os militares esperavam que o semanário saísse de circulação e seus leitores perdessem o interesse. Mas durante todo o período em que a equipe esteve encarcerada, até fevereiro de 1971, o Pasquim foi mantido sob a editoria de Milor Fernandes, que escapara à prisão, com colaborações de Chico Buarque, Antônio Calado, Rubem Fonseca, Odete Lara, Glauber Rocha e diversos intelectuais cariocas. Em frente ao coqueiro verde, esperei uma eternidade. Já fumei um cigarro e veio e na linha não veio. Como diz Leila Diniz, homem tem que ser durão. Se ela não chegar agora, não precisa chegar. Thank you. balanço, você está ouvindo Coqueiro Verde, de Erasmo Carlos, em gravação do Trio Mocotó. O Trio Mocotó, formado por Nereu Gargalo, Fritz Escovão e João Paraíba, ficou nacionalmente conhecido em 1969. Foi quando acompanhou o Jorge Ben no 4º Festival Internacional da Canção e gravou um compacto de Coqueiro Verde, de Roberto e Erasmo. O som do grupo foi batizado de samba rock. Essa fusão lhe garantiu sucesso internacional, que foi retomado nos anos 90, quando seus velhos vinis passaram a ser disputados no circuito cult europeu. Em 2000, graças ao grande interesse de artistas novos pelo som do grupo, o Trio Mocotó voltou a atuar. Essa música estava num compacto, um disco compacto, que foi vendido junto com uma edição especial do Pasquim nos anos 70. Era uma delícia, né? Mas vamos ali. Voltando à história do Pasquim, as prisões continuariam nos anos seguintes. E na década de 80, as bancas de jornais, que vendiam jornais alternativos como o Pasquim, passaram a ser alvo de atentados à bomba. Aproximadamente metade dos pontos de venda decidiu não mais repassar a publicação, temendo ameaças. Era o início do fim do Pasquim. O jornal ainda sobreviveria à abertura política de 1985, mesmo com o surgimento de inúmeros jornais de oposição e de novos conceitos de humor. Hubert, Reinaldo e Cláudio Paiva, egressos do Pasquim, fundaram o Planeta Diário. Graças aos esforços de Jaguar, o único da equipe original a permanecer no Pasquim, o semanário continuaria ativo até a década de 90. A última edição, de número 1072, saiu em 11 de novembro de 1991. Pois é. Eu quero aproveitar esse espírito irreverente do Pasquim, porque eu vim dele, sabe? Eu aprendi muito com ele. E eu vou apresentar a vocês hoje uma nova melô, a melô do Mensalão. A melô é uma série de animações muito curtas que eu tenho produzido de tempos em tempos e eu lanço no meu site. É um clipezinho muito engraçado que pode ser visto e baixado do site. É o bom humor contra a mediocridade. Com vocês, a melô do Mensalão. Ei, você aí? Me dá um dinheiro aí. Me dá um dinheiro aí. Ei, você aí? Me dá um dinheiro aí. Me dá um dinheiro aí. Me dá um dinheiro aí. Ei, você aí? Me dá um dinheiro aí. Me dá um dinheiro aí. Pocotó feliz e vote em mim outra vez. Com você, a melô do Mensalão, que pode ser assistida. É um clipe divertidíssimo. Basta acessar o meu site www.lucianopires.com.br. De novo, www.lucianopires.com.br. Assista a melô, baixe para o seu computador, mande para todo mundo. É o bom humor contra a mediocridade. Muito bem. Naquele começo dos anos 70, eu ficava na banca de jornais esperando a chegada do meu Pasquim toda semana. Pois bem, fiquei sabendo que foi lançado um livro chamado A Antologia do Pasquim, com os melhores momentos. E fui correndo comprá-lo numa loja de uma das grandes redes de livraria recentemente. Olhei, olhei e não achei. Recorri a um dos atendentes. De avental, com um olhar distante, devia ter seus 20 anos. O cabelinho todo fashion, todo educado, e perguntei: estou procurando o livro Antologia do Pasquim. E então, o mundo ficou em câmara lenta. Enquanto eu dizia a frase, sílaba por sílaba, fui reparando na expressão do rapaz. Antologia do Pasquim. O rosto dele foi mudando. A expressão de pois não passou a espanto, depois a dúvida e então ao horror. As sobrancelhas elevando-se, a boca descendo e tomando aquele formato de quando dizemos tudo em câmera lenta. Não sei se foi por causa da antologia ou do pasquim, o rapaz balbuciou alguma coisa e eu cortei logo. Você tem um computador aí onde a gente possa procurar o livro? Claro, está ali. E então ele fez a pergunta reveladora. Foi ele mesmo que ele escreveu? Ele quem? O seu pasquim? Café Brasil. Muito bem. Deixa eu voltar para a história do meu pasquim. Eu estava na loja comprando o jornal e o garoto achou que o pasquim era o nome do escritor do livro. Em sua televisiva cabecinha, o único pasquim que existe é o Marcos Pasquim, o ator de novelas da Globo. E mais uma vez eu vi o retrato do Brasil na minha frente. O profissional encarregado de orientar os leitores na compra de livros não sabia sobre livros. Imaginei o que teria acontecido se eu pedisse por Apocalípticos e Integrados, de Humberto Eco, ou pela Psicologia de Massas do Fascismo, de William Wright. Talvez eu saísse da loja com um gibi, ou um livro de culinária. Valei-me, São Pasquim. Eu tô doidinho por uma viola. Você tá ouvindo Hoje Ainda é Dia de Rock com Sá Rodrigues em Parabira. E sabe de uma coisa? Era esse o som que rolava quando eu curti o meu pasquim nos anos 70. De Maristela Moura, que escreve nas iscas intelectuais do meu site, hein? A Maristela mandou ver num texto chamado Menos, Menos. Você se leva a sério, hein? Sério? Cuidado! Esse pode ser o primeiro sintoma de uma doença grave, que nasce imperceptível e vai crescendo e tomando conta de você até te tomar por inteiro. A doença do embruxamento. Vamos a uma avaliação básica para saber se você já é um embruxado ou um sério candidato. Caso você demore mais de 30 segundos para responder a maioria das questões que eu farei agora, pare tudo o que você está fazendo agora e vá correndo à locadora mais próxima e alugue Os Três Patetas, Mr. Bean, O Gordo e o Magro ou O Alto da Compadecida. Mas, se o seu caso for muito sério, já alugue os quatro de uma vez. Depois, com o tempo, quando já estiver mais familiarizado, vai pegando os filmes do Peter Sellers, Mel Brooks. Primeira pergunta. Quantas vezes você dá uma gargalhada por dia, hein? Você fica muito preocupado em parecer normal, vestir a roupa certa, andar no carro certo, morar no bairro certo, hein? Você costuma julgar e recriminar quem não é normal? Faz mais de 2 dias que você não faz alguém que você gosta a rir? Você se lembra da última comédia que viu e reviu para rir de novo das mesmas cenas? Quando foi, hein? Quem é o seu ator cômico favorito, vivo ou morto? E o seu palhaço predileto, qual é o nome dele, hein? Você já colocou um nariz vermelho? Você é capaz de perder um amigo para não perder a piada? Quantos amigos bem-humorados você tem, hein? Uma saudade chega em forma de milonga, traz acordes de campanha pela sina guitarreira. Milonga estranha vem com asas de João Grande, revoando soledades na minha alma de fronteira. Mas a milonga, meu sinuelo de saudade, não tem céus de liberdade, nem tem olhos de amanhã. Tem ar de bruxa, tem instinto de rapina, e traiçoeira me domina com suas garras de guardiã. Milonga bruxa, que me piala e que me puxa, que matreira se debruça no cercado do violão. Mas bate, você tá ouvindo a Milonga Bruxa com Pirisca Greco, gravada no CD que tem o seu nome. Pirisca é de Uruguaiana, onde nasceu em 1971. Sua música é gaúcha, cheia de influências da música contemporânea, como Djavan, Caetano Veloso, João Bosco, Betânia, Gal, Gonzaguinha, Supertramp, Bee Gees, Yes, Queen, Ed Motta e Renato Russo. Sua proposta é fazer música gaúcha para o mundo ouvir, com os pés fincados no chão e a cabeça no infinito. Pirisca Greco, direto dos Pampas, aqui no Café Brasil. Então me vejo guitarreiro aprisionado nas seis cordas do alambrado que o violão escancarou. Esse feitiço não tem reza ou simpatia, não tem arma ou valentia pra soltar quem se entregou. Mas a milonga, mesmo bruxa e traiçoeira, é a melhor das companheiras da minha alma enfeitiçada. Me desafia, me derruba, mas me ampara, e até o sol mostrar a cara, não preciso de mais nada. Milonga bruxa, que me piala e que me puxa, que matreira se debruça no cercado do violão. Vamos voltar ao teste do embruxamento da Maristela Moura, hein? Então, qual é que foi a sua pontuação nas perguntas que eu fiz? Calma, calma, sem desespero, tudo na vida tem solução. Tem gente que é viciado em se levar a sério. Aliás, o repertório de vícios não acaba mais. Você pensava que só droga pesada é que viciava, hein? E nada. Olha só quantas outras. Sofrer, reclamar, vitimar-se, irar, viver de passado. E eu vou ficando por aqui. Vai que tá passando um anjo e fala amém, essas coisas resolvem ficar, hein? Reconhece-se um embruxado de longe. Em primeiro lugar, ele é evidentemente sério e também mal-humorado. Resmunga e reclama de tudo. Julga e critica todo mundo. É sempre uma vítima de algum chefe, amigo, vizinho, professor, família, situação econômica, aumento dos combustíveis, do PIB, da cotação da bolsa. E o rosário de lamentações não tem fim. É claro que ele pode ser um embruxado educado e não sair desfilando todas as mazelas de uma só vez. Ele guarda uma para cada vez que te encontra, caso falte assunto. Café Brasil. Qual será a razão desse comportamento doentio de se levar tão a sério, hein? Eu fico pensando, matutando, e não consigo encontrar o fio dessa meada. No Nordeste, lá pelos lados de Pernambuco, e também no Ceará, há uma palavra muito especial que eu ouvi pela primeira vez com o genial Antônio Nóbrega. Ele se intitula um brincante. Não é uma palavra linda, hein? Brincante. Pensando bem, to play é um verbo inglês usado tanto para brincar quanto para atuar. Um é extensão do outro. Acredito que um brincante jamais se embruxa e toda sua existência é um eterno milagrar. Vou-me embora dessa terra, para outra terra eu vou. Sei que aqui eu sou querido, mas não sei se lá eu sou. O que eu tenho pra levar é a saudade desse chão, minha força, meu batuque, heranças da minha nação. O que eu tenho pra levar é a saudade desse chão, minha força, meu batuco, heranças da minha nação. Ainda me lembro do terror da agonia, como um louco eu corria para poder escapar. E num porão de um navio, dia e noite, fome, sede, o açoite, conheci, posso contar. Que o destino quase sempre foi a morte, muitos só tiveram a sorte da mortalha ser o mar. Você está ouvindo Antônio Nóbrega cantando Olodumaré, composição sua com Wilson Freire. A carreira artística de Antônio Nóbrega teve início na Orquestra de Câmara da Paraíba no final dos anos 60. Logo, recebeu do escritor Ariano Suassuna o convite para tomar parte do Quinteto Armorial como compositor e instrumentista. Nesse período, teve intenso contato com artistas populares do Nordeste, o que o levou a aprimorar seus conhecimentos sobre as formas de expressão da cultura popular, em especial a dança e a música. Fundou o Teatro Brincante e hoje é um dos mais importantes divulgadores da cultura do Nordeste. Antônio Nóbrega, o Brincante, no seu Café Brasil. Novas línguas, pelourinho, dura língua, nunca mais pude voltar. E mesmo escravo nas caldeiras das usinas, nas senzalas e nas minas, nova raça fiz brotar. Hoje essa terra tem meu cheiro, minha cor, o meu sangue, meu tambor, minha saga pra lembrar. Vou-me embora dessa terra, para outra terra eu vou. Sei que aqui eu sou querido, mas não sei se lá eu sou. E vamos voltar a Maristela Moura. O riso é santo, é sagrado e é uma das coisas mais sérias que existem. Um ator, comediante de verdade, é de uma competência raríssima. É possível ser totalmente comprometido, responsável e sério, sendo um brincante. Já o levar-se demasiado a sério é prenúncio de insanidade. Humberto Eco já tratou até da questão filosófica do riso de uma maneira genial no O Nome da Rosa. O sorriso solto de uma criança é mágico, ele nos transporta. Quando nossos filhos, ainda bebês, nos sorriem, a gente fica bobo, vai ao paraíso e volta. É quase inacreditável o prazer que sentimos. E quando rimos com os amigos, até a barriga dar nó e os olhos ficarem molhados, hein? Por isso, minha sugestão é, pega leve com você. Menos pressa, menos competição, menos necessidade de sucesso, menos cara feia, menos pressão, menos preocupação com as contas a pagar e mais vida. Vida longa aos brincantes. Eu vi uma lagartixa, e ela era comportada. Saía a boca da noite, chegava de madrugada, com a saia na cabeça, soluçando embriagada. Com a saia na cabeça, e soluçando embriagada. E assim, ao som irresistível de Antônio Nóbrega cantando O Coco da Lagartixa, que terminamos o Café Brasil de hoje. Gostou, hein? Obrigada, e me pegou assim. Com Rodrigo Carraro na técnica, direção artística de Sérgio Sá, produção e apresentação de eu, Luciano Pires. No nosso cafezinho de hoje, quem veio, hein? Antônio Nóbrega, Sá, Rodrigues e Guarabira, Trio Mocotó, Pirisca Greco, Maristela Moura, Mário Quintana e a turma do Pasquim. É, timão, só aqui, hein? Gostou? Não gostou? Quer ouvir de novo, hein? Então acesse www.lucianopires.com.br ou deixe sua mensagem no operadora 11-4195-6343. De novo, operadora 11-4195-6343. Se para terminar, uma frase de John Lennon que eu dedico aos sérios. Vida é o que te acontece enquanto você está preocupado fazendo planos para o futuro. Tomando banho de açude, o açude estava cheio, fui banhar, mas não pude. Ela sujou toda a água, ainda ficou cheia de grude. Ela sujou toda a água, e danada, ainda ficou cheia de grude. Eu vi outra lagartixa. Você ouviu com o escritor Luciano Pires. Distribuição Podcasting Brasil. Café.